Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira está no ar, o Mulheres Transamérica, o espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Como de costume, estamos com as melhores especialistas em diversas áreas. Então, tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Participe! Para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28, fanpage Transamérica Foz, telefone 45 30 28 28 28. Neste programa, um bate-papo ao vivo com Milene Martins, profissional na área de estética, trabalhando há 5 anos na colocação de alongamento de cílios. Bom dia, Milene! Bom dia, Joyce! Tudo bem? Tudo bem! E temos uma surpresa para vocês, queridas ouvintes. Vamos sortear 3 aplicações de alongamentos de cílios neste programa. Então, participe! Bom dia também para a nossa especialista em paisagismo e parte fundamental do Mulheres Transamérica, Yáscara Bresolim. Bom dia! Bom dia, Joyce. Bom dia, Milena, Márcio, Rita, Samela. Bom dia, Foz do Iguaçu, que fez 102 anos aí, né? Parabéns! Então, antes do bate-papo com a Milene, vamos de música, Marcinha Maromba? Ivanir Ferreira, grande cantora de Foz do Iguaçu e região, nos traz o talento do dia, Marisa Monte. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Olá, queridas ouvintes do Mulheres Transamérica. Eu, Ivani Ferreira, trago para vocês o talento de Marisa Monte. Marisa de Azevedo Monte nasceu em 1º de junho de 1967, no Rio de Janeiro. Estudou piano na infância, aos 9 anos ganhou de aniversário uma bateria e aprendeu violão. Em 1985, permaneceu 10 meses na Itália para estudar canto, mas desistiu do gênero lírico e passou a cantar música popular brasileira na noite, acompanhada de amigos. Nessa época, em Veneza, foi ouvida por Nelson Motta, que seria o diretor de Tudo Veludo, seu show de estreia no Rio de Janeiro em 1987. O sucesso foi imediato, de público e crítica. Antes mesmo de gravar seu primeiro disco, foi considerada uma das mais promissoras vozes da música popular brasileira. Em 1988, lançou seu primeiro disco, MM ao Vivo. O segundo, mas em 1991, marcou sua estreia como compositora e foi bem sucedida nos Estados Unidos, Japão, Europa e América Latina, impulsionando sua carreira internacional. O disco Verde, Anil, Amarelo, Azul, Cor de Rosa e Carvão, lançado em 1994, teve a participação de Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Carlinhos Brau, Nando Reis, Titãs, entre outros. Em 1996, lançou Barulhinho Bom, Uma Viagem Musical. Com 2 CDs ao vivo e um vídeo em que aparece com os Novos Baianos, Arnaldo Antunes e Pastoras da Portela, entre outros, com várias turnês de sucesso no Brasil e no exterior, desde 1994 teve seus discos lançados mundialmente. Até breve! Mulheres Transamérica. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É o espelho sem razão. Quer amor, peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Isso aí, pessoal! Fomos de Amor, I Love You, Marisa Monte. E agora receberemos a nossa convidada e escutaremos as dicas de Milene Martins. Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Bom dia, Milene. Vamos conversar, então? Bom dia, Joyce. Vamos sim. Como funciona a questão da colocação dos cílios? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, Joyce, os cílios funcionam assim. Cada cliente escolhe o tamanho, né, que ela deseja colocar. Temos o pequeno, o médio e o longo. Podemos começar com o longo, o médio e o pequeno. O cliente tendo o olho grande, né? Vai tudo como ela deseja. A durabilidade dos cílios, ele tem relacionado de acordo com como você vai cuidar deles, né? Tem clientes que dura 2 meses, né? 40 dias. Bastante. É bastante. E como que funciona a questão da colocação? É aquele de tufinho a tufinho? Como que é? Sim, são tufinhos, né? E também temos o fio a fio. Também quem escolhe é o cliente. A maioria das clientes, elas preferem os tufinhos, por eles ficarem mais chamativos, né? Fica mais evidente. O fio a fio, ele fica mais natural. Entendi. E a colocação do tamanho, ela influencia no peso que os cílios vai ter sobre os cílios natural? Sim, influencia. Quando o cliente ele tem os cílios muito pequeno e ele deseja colocar o grande, eu sempre indico a não colocar, porque ele vai, sim, influenciar no peso. Pode deixar o olho mais baixo um pouquinho. Então, por isso eu sempre indico o melhor tamanho para o cliente, mesmo que ele queira colocar o maior, eu sempre falo. Olha, esse tamanho não vai ficar bom, porque ele pode vir a pesar, deixar o seu olho, né? Às vezes você quer deixar seu olho em evidência, ele mais aberto, pode ser que, né? Aí ele fique ao contrário do que você deseja. E uma pergunta que o pessoal sempre faz, assim, que eu vejo na mídia, é a questão de prejudicar os cílios. As suas clientes perguntam, como que é isso para elas? Sim, elas perguntam bastante. A maioria das clientes tem o medo que os cílios naturais venham a cair, né? Depois da colocação dos cílios. Na verdade, o alongamento de cílios não faz com que os cílios do cliente caia. O que faz os cílios naturais caírem é retirar da maneira errada, arrancando os cílios. Uhum. Para isso, a gente tem um removedor dos cílios, né? Da cola, que vende junto com a cola, já compramos o produto junto, para quando o cliente não quiser mais ou quando ele quer trocar aqueles cílios, colocar um novo, a gente faz a remoção, que a gente chama de remoção segura, né? Não prejudica os cílios, não arranca e não quebra. O que faz com os cílios naturais cair é realmente arrancar os cílios postiços. Ah, e depois que aplica, tem algum tipo de manutenção para fazer com que dure esses 2 meses? Quais são os cuidados que a cliente precisa ter? Sim, a manutenção, normalmente, as primeiras manutenções, as clientes começam a fazer lá pelo 15º, 20º dia. Uhum. É, elas voltam, né, retornam para a gente dar uma reforçadinha na cola, às vezes soltam um cantinho ou outro para a gente estar arrumando. Mas também tudo é relacionado ao seu cuidado, né? A gente tem que cuidar, tem algumas coisas que você tem que evitar de fazer para a durabilidade dos cílios. Tem cliente que vai e os cílios estão perfeitos. Elas só vão para mim dar um aval mesmo, tipo, falar, tá perfeito. Olha, mas quais são esses cuidados? Tem a ver com a água, com o quê? Algumas clientes não molham. Eu, por exemplo, já uso há 5 anos, eu não molho. Eu evito de molhar. Exceto algumas vezes que você tá com uma vontade muito grande de lavar os olhos, né? Com todo aquele carinho que a gente sempre lava a região dos olhos. É, mas eu evito. Eu sempre higienizo os olhos com lencinho umedecido, né? Pego, coloco o lencinho no dedo, porque eu uso bastante maquiagem, né? Vocês estão vendo. Claro. Então, eu limpo e higienizo a região dos olhos com lencinho umedecido. Somente a pálpebra móvel. O restante do rosto eu lavo normal, com água, sabonete, tenho os meus cuidados com a pele também. É, evito de dormir de bruço, né? Indico para as minhas clientes também não dormirem de bruço, né? Porque amassa os cílios. É, evitar de passar creme, né? Removedor de maquiagem também. Muita cliente, assim, ela passa, ela vai tirar, ela já derrama em cima e também vai, né, fazendo com que a cola solte. A cola, ela é resistente à água, ela é resistente ao suor, mas em excesso faz com que ele venha descolar, né? Entendi. E você pode passar os seus contatos? Como que suas clientes podem te achar? É no Face? Onde que te encontram? Posso, sim. Elas me encontram no Face, né? Que é onde eu divulgo mais o meu trabalho, que eu divulgo nos grupos da cidade, nas redes sociais, que é Mi, com 2 I, Martins, onde a maioria das minhas clientes me encontram. Ou no WhatsApp, né? Que é o 45 99 12 4635. Legal. Ouvintes, vocês precisam ver os cílios dela. É muito lindo. Eu, particularmente, coloquei. Adorei, porque me mexe demais com a questão da estética. Então, se você, ouvinte, quer um up na estética, eu e a Mi sugerimos que você coloque. Porque eu até tava conversando com a Milene antes de que, nossa, a maquiagem é outra coisa, gente. É muito mais fácil de se maquiar, você acorda praticamente já arrumada, né, Mi? Como que é a tua experiência com isso? Ah, eu sou, tipo assim, suspeita pra falar, né? Claro. Eu levanto, igual eu sempre brinco com as minhas clientes, a gente levanta descabelada, né? Mas com o olho tá bonito. Eu recebo muitos elogios, né? É, principalmente do meu namorado, que ele fala que ele acha muito lindo eu já acordar com os olhos, né? Ele fala, seus olhos de manhã já estão lindos, né? E eu falo que a parte que mais me preocupa realmente sempre foram os olhos, né? Eu gosto de estar sempre com eles bem, bem arrumados, bem bonitos, mesmo até mesmo pelo meu trabalho, né? E todas as minhas clientes, elas falam assim, Mi, eu ouço muito essa frase diariamente, é outra vida. Minha vida mudou depois dos cílios, porque eu levantava, eu ficava 20, 30 minutos passando um rímel para isso, um rímel para aquilo. Agora não, eu levanto, passo uma base, um lápis, estou pronta. E muitas falam também, nem maquiagem mais eu passo, só uso os cílios, porque mudou minha vida. É o que eu mais ouço. Sabe o que mais facilitou para mim, Milene? Foi a questão do delineador. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer o desenho do delineador. E é incrível como o Marcinha Maromba, o cílios, ele apoia para você fazer esse desenho, sabe, Áscara? É muito legal, porque você segue a linha dos cílios postiços e consegue fazer a linha fininha. É muito lindo, pessoal. Bom, Mi, já continuamos falando, tá bem? Gostaria de convidar, então, o pessoal a poder participar do curso breve O Sujeito e o Eu, de Freud e Lacan, com o palestrante Geraldino Alves Ferreira Neto. Então, ouvintes, fiquem atentas, porque no próximo programa falaremos mais sobre esse evento. Teremos convidadas e surpresas para as ouvintes. Acompanhe-nos. Vamos de próxima música, então? Mulheres Transamérica. Onde você for, eu Você ouviu Mulheres Transamérica, Marisa Monte, Ainda Lembro. Vamos agora para Grandes Mulheres. O quadro Grandes Mulheres da História fecha a Semana do Meio Ambiente, lembrando a religiosa e ambientalista Dorothy Mustang. Vamos ouvir sua mensagem? Mulheres Transamérica, Grandes Mulheres da História. Dorothy Mae Stank, conhecida como Irmã Dorothy, nascida em 7 de junho de 1931, foi uma religiosa norte-americana naturalizada brasileira. Pertencia à Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. Esta congregação católica internacional reúne mais de 2.000 mulheres que realizam trabalhos pastoral nos 5 continentes. Ingressou na vida casa religiosa em 1950. Emitiu seus votos perpétuos, pobreza, castidade e obediência, em 1956. De 51 a 66, foi professora em escolas da congregação. Em 66, iniciou seu ministério no Brasil, na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. Irmã Dorothy estava presente na Amazônia desde a década de 70, junto aos trabalhadores rurais na região do Xingu. Sua atividade pastoral e missionária buscava geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas, junto aos trabalhadores rurais da área da rodovia transamazônica. Seu trabalho focava-se também na minimização dos conflitos fundiários da região. Atuou ativamente nos movimentos sociais do Pará. A sua participação em projetos de desenvolvimento sustentável ultrapassou fronteiras, ganhando reconhecimento nacional e internacional. Irmã Dorothy mantinha intensa agenda de diálogo com lideranças camponesas, políticas e religiosas na busca de soluções duradouras para os conflitos relacionados à posse e à exploração da terra na região amazônica. Dentre suas inúmeras iniciativas em favor dos mais empobrecidos, Irmã Dorothy ajudou a fundar a primeira escola de formação de professores na rodovia transamazônica que corta ao meio a pequena Anapu. Era a Escola Brasil Grande. Irmã Dorothy recebeu diversas ameaças de morte sem deixar intimidar-se. Pouco antes de ser assassinada, declarou: "Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar." A irmã Dorothy Stank foi assassinada com 6 tiros, 1 na cabeça e 5 ao redor do corpo, aos 73 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 2005, às 7 horas e 30 minutos da manhã, em uma estrada de terra de difícil acesso, a 53 quilômetros da sede do município de Anapu, no estado do Pará, Brasil. Muito bom, muito bom. Pessoal, continuem participando conosco através do WhatsApp 45-8828-2828, a nossa fanpage Transamérica Foz, telefone 45-3028-2828. Temos aqui a Yáscara Bressolim, ela estará falando conosco. A nossa querida Milene está aqui, disponível para responder as suas dúvidas. Então, entre em contato, nos acompanhe. Vamos de música, então? Marisa Monte. Mulheres Transamérica. Então beba e receba meu corpo no seu corpo. Que delícia! Beija Eu, Marisa Monte. Quem não gosta desse tipo de música, né? Bom, pessoal, estejam conosco, participem das nossas redes sociais, se inscrevam para participar do sorteio, as três aplicações que a Milene está oferecendo aqui para gente. Estamos aqui para receber o teu nome e te presentear nessa manhã. Então vamos de intervalo? Até daqui a pouquinho! Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Transamérica 9:30. Surpreenda seu amor com um jantar romântico no Rafaim Palace Hotel. Buffet especial, decoração temática e uma garrafa de vinho ou espumante para tornar sua noite ainda mais inesquecível. Temos também a opção especial com hospedagem. Jantar Dia dos Namorados, Rafaim Palace Hotel. Informações e reservas 3520-9494. Transamérica. Transamérica. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook Sky Devices PY. Alô, mãe, sabe o que é? É que eu não sei o que vou dar de presente pra feira no Dia dos Namorados, mãe. Me ajuda, por favor. E aí, tá chegando o Dia dos Namorados e você tá nessa, sem saber o que vai dar de presente pra ele ou pra ela? Bom, como sempre, a Transamérica entra na parada e ajuda você a surpreender o amor da sua vida. Envie a hashtag Amor da Minha Vida para o nosso WhatsApp 8828-2828 ou comente no post da promoção na nossa fanpage facebook.com/transamericafoz e concorra a um super passeio no Lago de Itaipu a bordo do catamarã e junto com seu amor contemplar o lindo pôr do sol. O sorteio acontece sábado, dia 11 de junho no Fronte. Participe! Promoção assim é pra curtir! Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Vamos de dica de paisagismo, então? Nossa querida Yáscara Bresolim, nossa paisagista queridíssima, falará agora sua dica da semana para nós, aos ouvintes do Mulheres Transamérica. Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Bom, hoje a nossa dica principal vai ser sobre bonsai, né? Você que ganhou um bonsai aí, eu tô feliz porque eu ganhei uma e já me veio a ideia. Poxa, eu tenho que falar sobre bonsai, né? O que que faz com o bonsai? Bom, o nome bonsai, claro, é japonês, né? E se traduz como plantado numa bandeja. O mais apreciado no bonsai é a miniaturização da planta. Geralmente uma árvore, frutífera ou não, um arbusto ou trepadeira lenhosa. Busca-se a perfeita harmonia entre a espécie reduzida e o recipiente onde está plantada. Os bonsais classificam-se em 4 tipos. Os minis, que têm até 15 centímetros, pequenos, de 15 a 30 centímetros, médios, de 30 a 60 centímetros, e os grandes, que são maiores, de 60 centímetros. Além do recipiente pequeno, existe um processo de educação, poda e replantio, a correção da forma do tronco e outros cuidados, como a escolha da espécie e a nutrição adequada da planta. As dicas principais do bonsai é que deve-se sempre manter o equilíbrio entre a raiz e a parte aérea, né? O tronco, os galhos e as folhas devem ter uma proporção, um equilíbrio com as raízes. O replantio é importante, muito importante, para trocar o substrato e o excesso de raízes, que devem ser podadas também quando são transplantadas. A melhor época é a primavera. O replantio é um dos segredos do bonsai. É impossível você ter um bonsai se você não fizer um replantio. E dependem do crescimento das raízes e da espécie que você escolheu. Por exemplo, os salgueiros e os eucaliptos devem ser replantados uma vez ao ano, assim como as frutíferas também, principalmente para repor os nutrientes do solo. Já os pinheiros e os carvalhos, que têm um crescimento bem lento, radicular principalmente, eles devem ser replantados a cada 3 ou até 5 anos. Você deve manter os bonsais replantados em local parcialmente sombreado durante umas 2 ou 3 semanas. E dentro de 3 a 6 meses começarão a crescer novas raízes nesse bonsai que você replantou. A educação do bonsai é feita através das podas, né? A poda é imprescindível também para o bonsai. Os galhos a eliminar devem ser podados rente ao tronco para a cicatrização ser mais perfeita e desaparecerem no tronco. E também é feito bem rente ao tronco para que não se ramifiquem. Se você quer eliminar aquele galho, ele deve ser podado bem rente ao tronco. Para corrigir os troncos, ou seja, para eles ficarem tortos, né? Que a gente tenta no bonsai que eles fiquem pequenos e tortos, tadinhas das árvores, né? É necessário revesti-los com arames ou com cordas bem finas. Vá direcionando aos poucos com a orientação desejada, né? E a melhor época para fazer essas orientações é quando a planta está dormindo, que é agora, né? Entre abril e agosto. E deve se permanecer até dezembro, mais ou menos, esses arames ou esses amarrios no bonsai. Dezembro ou janeiro você elimina e ele já está no lugar certo, daí já do que você quer, né? Cuidado para não forçar demais, né? Porque se você der uma... Quero que ele entorte muito rapidamente, você vai entortando aos poucos, né? Puxa um pouquinho cada vez. E para não forçar demais, senão você vai rachar o tronco e os galhos, fazendo uma ferida na planta. E isso acaba trazendo focos de doenças e animais que possam vir ali e apodrecer mais rapidamente e até acabar matando o bonsai. O ambiente ideal para o bonsai é a exposição diária ao sol, de preferência durante todo o dia ele ter o sol, justamente para restringir o seu crescimento. Mas não em casos que a poda é muito vigorosa. Quando você faz aquela poda muito vigorosa, ou após o replantio, você deve ter cuidado de colocar, como eu falei, em local mais sombreado. Controlar também cuidadosamente a quantidade de água, pois se for regado constantemente, crescerá mais e eu quero plantas mais pequenas. Então, eu não preciso ficar irrigando toda hora. Irrigar somente o necessário para a sobrevivência da planta. E se você estiver com a planta dentro de casa, terá que levar para tomar sol e chuva. Não pode deixar só em local, né, que não receba esse sol e essa chuva. O ideal é que a terra fique com 70% seca. Então, para você ter ideia que ela realmente fica, não fica úmida nunca no bonsai. Tá? Os bonsais são classificados em vários estilos, baseados nas condições encontradas na própria natureza. E eles são classificados conforme a posição e a quantidade de troncos e galhos que ele tem dentro daquele recipiente. Para fazer as mudas de bonsai, deve-se primeiro escolher o método de cultivo. Por exemplo, se você vai iniciar um bonsai, não comprou um bonsai ou ganhou um bonsai, mas você vai iniciar um bonsai, você pode fazer bonsais a partir de sementes, né? Que são bem mais longos esses períodos para você conservar um bonsai, né? Leva 10, 12 anos, e esses com sementes são chamados os michô. As mudas escolhidas a partir da natureza, se você achar na natureza uma mudinha e você quer fazer aquela mudinha de bonsai, é mais fácil, né? Mais fácil e mais rápido. E são os Yamadori, é um tipo de bonsai. As mudas por estacas são a sashiriki, sashiriki, ó, usado principalmente para os juníferos, cítricos, azaleias, piracantas, cerejeiras, né, as frutíferas, pessegueiros, romãs, amoras, são usados esse método de estacas. Eles também são rápidos, mas precisam um pouco mais de orientação, principalmente na hora do broto. Começa a brotar os troncos e as estacas, você já tem que ir conduzindo com os arames. O método da enxertia também é um método muito bom, é o tusiguki. É mais usado, principalmente nos bonsais, é o mais usado, porque você faz a enxertia, você faz uma ranhura na planta, coloca o substrato, faz um amarril, né? Requer um pouquinho mais de conhecimento e cuidado, né? Principalmente das técnicas agronômicas. Outros métodos também que são mais específicos e que requerem um pouco mais de cuidado são a alporquia e a segmentação, né? A segmentação você faz no próprio tronco da planta, você faz a segmentação da planta. E a alporquia é quando também você faz essas ranhuras em galhos e também extrai da planta. Você pode encostar um galho no chão, deixar ele ramificar, né? E daí depois dali você tira o teu bonsai. Uma última dica minha seria a pulverizar as folhas com água, né? Você pega aquele jatinho bem fino e pulveriza, principalmente no verão e nos dias mais quentes, para repor a água que evapora das folhas e também para lavar aquela poeirinha que fica grudada nas folhas. Pode-se pulverizar de manhã e à noite, mas não precisa fazer essa pulverização no inverno, porque é justamente aí onde a umidade do ar é maior. Então, não há necessidade de fazer essa pulverização ou diminuir drasticamente essa pulverização. E fica aí o nosso dicas de bonsai, né, para vocês, mulheres que gostam muito da natureza. E também fica também a minha sugestão, se alguém tiver alguma dúvida, mandar aqui, né, sua dúvida aqui para a nossa rádio. Com certeza. E a gente esclarece mais alguma outra dúvida. E eu também tenho dúvidas, né? Então vamos lá, vamos escutar, Helena, a dúvida. Eu uso lente de contato, né? E como que é usar lente de contato e ter cílios longos assim, ainda mais que quando a gente usa lente de contato, a gente molha muito os olhos, né? Então, eu também uso bastante lente de contato, molha mesmo, mas assim, não interfere em nada, né? Muitas clientes usam, elas apenas assim, na hora que molha bastante os cílios assim, eu sempre pego um lencinho e já dou uma secadinha nele assim, tipo, bem rapidinho, sabe? Uhum. Mas pode usar, não tem nenhuma contraindicação, não vai interferir na sua lente, né? As pessoas têm medo assim, ai, uso lente, não vai prejudicar o meu olho e tal? Não, não prejudica, pode colocar, vai ficar ainda mais lindo. Ai, que bom, já deu vontade, né? Bom. Mas eu gosto mais daquele natural, né? Eu sou, sabe, naturalista, né? Gosto de planta, jardim, ambiente, que é tudo muito natural. Sim, você pode colocar um bem naturalzinho, assim, só para dar um volumezinho mesmo, assim. Aquele aspecto de que você passou um pouquinho de rímel, sabe? Isso. Você tem essa opção também. Lindo, lindo. E dói a colocação, Milene? Não dói, Joyce. Muitas clientes perguntam por verem, né? Ai, o olho fica vermelho. É que após a colocação dura 20 minutos. Após a colocação, eu sempre peço para a cliente ficar 20 minutinhos com os olhos fechados, né? Para secar a cola. Que, né, não tem outro método para secar a cola, a não ser, tem que ficar na frente do ventilador, né, 20 minutinhos para acelerar a secagem da cola. Não dói. Apenas... Mesmo no frio. Mesmo no frio. A mulherada não desiste de ficar bonita nem no frio, gente. Tem que ficar na frente do ventilador mesmo assim. Sim, eu enrolo no cobertor, elas lá, elas ficam... Feliz da vida, ela, todas elas falam assim, vale a pena, né? A gente vale faz mesmo muito sacrifício para ficar bonita. Uhum. Mas não dói. Ele apenas arde um pouquinho quando você abre o olho devido à cola não estar totalmente seca. Mas essa ardênciazinha é uns 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo. E tem como misturar os tufinhos, né? Fazer uma mistura entre os tamanhos? Porque você disse que tem três tamanhos, né? O curto, o médio e o longo. Existe alguma proposta onde todos eles possam ser usados? Como que dá para fazer daí? Sim, pode sim. Tem clientes que preferem, né, do maior pro menor, para dar aquele aspecto, tipo, aquela volta no olho que elas falam, né, aquele olhar de boneca. Tem sim, mas igual eu falei no início do programa, tem algumas clientes que não podem fazer isso devido ao tamanho dos cílios e também devido ao tamanho da pálpebra, né? Porque se você colocar uns cílios muito grandes em uma pessoa que tem olho pequenininho, vai encostar lá na sobrancelha e vai ficar muito cheguei, a não ser que seja isso realmente que ela queira, né? Que ela deseje. Mas também tem o tamanho dos cílios do cliente. Se for muito pequenininho, eu já não coloco muito grande, porque vai pesar, né? Vai cair o olhar. Então, pode sim misturar desde que o cliente tenha os olhos, né? E os cílios que caibam, né? Aquele tamanho que ela deseja. E casos como o meu, que a pessoa usa o óculos, né? Eu coloquei o menorzinho. Existe algum outro tamanho que dê para colocar que não vai interferir no óculos? Ou no caso de óculos, é esse mesmo tamanho que tem? Não, pode ser usado o médio também. Dá para você colocar o médio, começar com o médio, né? E terminar com o pequeno. Mas, assim, quem usa o óculos, assim, tipo, muito próximo, né? Dos olhos, eu aconselho a colocar o menor até mesmo para não haver incômodo ficar raspando na lente, né? Algumas usam o médio com o óculos, mas elas colocam mais para baixo, na ponta do nariz, porque já são acostumadas, né? Entendi. Mas eu sempre indico o menor para quem usa óculos. E aí, ouvintes, estão querendo, então, um alongamento de cílios? Entre em contato conosco, deixe seu contato ali no WhatsApp, no Face ou por telefone, que já indicaremos o nome das mulheres sorteadas. Vamos de música, então? Mulheres Transamérica. Ouvimos a música Na Estrada, Pessoal, o programa tá super animado. Yáscara perguntou para Milene, agora Milene perguntará para Yáscara. Então, ouvi você falando, né, do bonsai, e eu imaginava que o bonsai era uma espécie somente, né, de árvore. Não, eu fiquei muito curiosa, porque saber que eu posso ter uma moreira dentro da minha casa, isso é fantástico, me explica fantástico, aí, Yáscara. Fantástico, e você pode produzir, inclusive, né? Sim. As plantas frutíferas são muito usadas, assim, como bonsais, né? Só que nem eu até te falei, né, é importante a adubação, né? Uma frutífera exige uma adubação periódica até para ela produzir. Né? E também cuidar muito com a parte de sanidade das plantas, para não doenças e tal, né? Mas você, qualquer frutífera lenhosa, você pode produzir. E a cerejeira, por exemplo, que foi citada, era maravilhosa, porque ela cai todas as folhas, como na natureza também, e sai as flores, né? Toda colorida também, é maravilhosa a cerejeira, né? A moreira produz amora, a jabuticabeira, a pitanga, são muito boas para fazer bonsais, e ficam maravilhosas, assim. Em casa. Adorei. E o custo da aquisição para montar esse tipo de projeto, né? Porque daí tem que cuidar, igual a gente estava falando, né? É um filho que você tem que ficar cuidando. É igual uma palavra que você usou ali, né? Na educação dos bonsais precisa ter a poda. É. Achei isso brilhante, porque, gente, até para uma árvore, né? Que, tem que educar ela. Exatamente, que a gente entende que é sem subjetividade, precisa de educação e tem seu tempo. E é uma educação japonesa, você viu, né? Bem rígida. Uh-huh. Bem limitadinha, ele vai crescendo. Mas como que é o investimento para você começar a plantar? O bonsai, assim, se você já compra ele pronto, você consegue, depende da idade dele, você tem um preço mais baixo. Ah, legal. Né? Quanto mais velho o bonsai, mais caro ele é. Uhum. Muito caro. Então, você pode comprar bonsai até de 10 reais, até 1.000, 2.000, 3.000 reais. Tem uns que são raridades, assim, né? Que são em leilões até, né? Para conseguir comprar. E então varia muito o preço, mas se você for fazer o teu bonsai, eu aconselho, assim, de início você escolher uma planta já que está com aquela raiz meio exposta, assim, um broto pequeno, ela já está meio miniaturizada na natureza. Daí você vai lá, recolhe ela e transplanta, poda as raízes, coloca naquele vasinho de bonsai que existe, né? Que é bem. O vaso de bonsai sempre é rasinho. Uhum. Ele é um quadrado, um redondo, oval, mas ele é sempre rasinho. Né? Bem pouco alto, assim, né? No máximo 5, 7 centímetros. Depende do tamanho da planta. Você vai depender disso, né? Que a gente falou. Legal. Fica a dica aí, então, para as ouvintes, que independente do nosso bolso, é possível a gente investir na vida das plantinhas. Vamos de mais uma música, então? Mulheres Transamérica. Transamérica. Só quero que você caiba no meu corpo. Muito bem, ouvimos nossa última música hoje, de Marisa Monte, chamada A Sua. Pessoal, nosso programa de hoje está chegando ao fim. O nosso sábado está encerrando no Mulheres Transamérica. Mas vamos então nos despedir da Yáscara? Yáscara, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Deixa Obrigada. Sua mensagem para as nossas ouvintes. Oh, cuidem das suas plantinhas, ouvintes, viu? As dúvidas, estamos aqui. Tá muito bom? Bem. O meio ambiente agradece. Verdade. Milene, muito obrigada pela sua presença. Nós e as ouvintes adoramos a sua presença. Então, para nos despedirmos, deixe sua mensagem final e diga para nós, por favor, o nome das felizardas do sorteio de hoje. Eu que agradeço, Joyce. Fiquei muito feliz de ser convidada. Adorei todos vocês. E vamos cuidar dos cílios, né, meninas? Vamos dar um up no visual aí. Não é porque tá inverno, vamos ficar bonita. O olhar é o tudo da mulher. Chama muito a atenção, recebe muitos elogios e é muito bom. E as sorteadas que ganharam as colocações de cílios para essa semana, quer dizer, semana que vem, né? É Jaqueline Everton, Bruna Maiara e Silvana Pena. Meninas, eu peço para vocês que vocês entrem em contato comigo pelo Face, tá? É o Mi, com 2i, Martins, ou pelo WhatsApp, que é o 9912-4635. Eu aguardo vocês, tá? Beijo! Muito bem, quero também agradecer a Samela pela produção, a Marcinha Maromba pela companhia, a Luciana, a Rita e a toda a equipe Transamérica Foz. Perdeu algum Mulheres Transamérica? Não se preocupe! Sábado que vem tem mais e nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. E agora, siga na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Tchau, tchau! Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.